fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Exclusiva. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora. Santo e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Participe conosco por meio dos seus e-mails, por meio dos seus pedidos, e nós estaremos interagindo contigo. Hoje recebemos uma mensagem lá de Penápolis, São Paulo. A pessoa pede para não ser identificada. Ela diz assim: a paz do Senhor estejam com todos. Pastores, vocês são uma bênção em nossas vidas. Parabéns por este abençoado programa. E aí ela conta que tanto ela quanto o marido são servos do Deus Altíssimo, estão sempre em campanhas, na igreja, e ela teve dois sonhos, no mesmo sentido, em que havia um ladrão que entrava na casa dela com arma, apontava para o seu esposo, suas filhas, e ela no espírito repreendia este ladrão, e esse ladrão levava o seu marido pelo carro a esse assalto. E aí ela me pergunta, como nós devemos interpretar isso? Minha querida, em Amós, no capítulo 3, no verso 7, diz: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Veja que a Bíblia está dizendo que Deus vai revelar os seus projetos para nós. Eu vejo que aí é um sonho de uma retaliação ou pode ser sim um aviso. Mas aí é muito importante, minha amada, você tranquilizar o seu coração. Tranquilizar no sentido de não ficar com medo, mas ao mesmo tempo estar você e o seu marido em oração, pedindo misericórdia e livramento do Senhor. Imagine que você estivesse numa estrada e tivesse uma placa, curva perigosa a 200 metros. Essa curva não é para que você literalmente continue, é exatamente para que a 200 metros você vire. Com isso, nós teremos mais cautela, diminuiremos a velocidade do carro para virar no momento adequado. Então, esse sonho, eu entendo que Deus está te dando uma revelação para orar para que não aconteça. Não é para ficar com medo, é para ficar vigilante. Então, há uma diferença muito grande. Mesmo porque as coisas de Deus, elas nos trazem uma edificação. Viver no medo, aquele que vive no medo, diz a Bíblia, o amor de Deus não está aperfeiçoado na pessoa. Então, tranquilize o seu coração, mas seja prudente nas orações, no clamor, e se for necessário, você e o seu marido jejuem por esta causa. E eu abençoo a sua vida, e eu repreendo todo espírito de assalto sobre a sua vida, da sua família, e de todos que nos ouvem agora, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Êxodo, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Queridos, quando o Senhor dá uma ordem para Moisés, quando ele tinha saído ali do Egito, tinha já acontecido as 10 pragas, o Senhor com braço forte tinha feito sinais e maravilhas, ele dá definitivamente uma ordem para Moisés e para o povo: retrocedam, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Quantas vezes você pensa que alguma coisa está acontecendo na sua vida que, puxa vida, eu estou lutando, eu estou correndo e não está indo para frente? Calma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse caso aqui, quando Deus deu uma ordem para que ele retrocedesse, para, volta atrás, é para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. No livro de Jó, capítulo 22, no verso 12, diz assim: do mandamento dos seus lábios eu nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca, mas ele se resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito. Deus, ele é o Senhor absoluto do mundo. Deus sabe o que faz. O que está ordenado ao meu respeito, isto se cumprirá. O que Deus prometeu para você, às vezes você não entende a situação que está passando, a adversidade, o retroceder, você pensa, comecei a fracassar, comecei a perder. Não. Deus está provando e vai provar na sua vida, eu profetizo que o que aconteceu com o povo de Israel aqui irá acontecer com você. Quando ele diz: se acampem defronte de Pi-Hairote. Pi-Hairote significa areia movediça, lugar sem retorno. O povo ali não tinha condição de correr, não tinha um escape. Por quê? Porque Onde você não consegue chegar, o teu Deus chega. Onde você pensa que você vai se afundar, vai fracassar, o teu Deus, ele é aquele que te tira com um braço forte. O que Deus estava falando aqui para o povo de Israel? Olha, aquela terra em que os egípcios muitas vezes chegavam para os escravos e falavam assim: corre, corre daqui, ou senão vamos soltar os cachorros, vamos lançar as lanças contra você. E muitos daqueles escravos corriam ali para Pi-Hahiroth e, sem observar direito o chão, porque é tudo igual a areia movediça, eles caíam na areia movediça e morriam ali enterrados vivos. Deus estava falando: dessa situação que você pensa que você vai morrer enterrado vivo, eu vou te livrar. Mas ele diz ainda: vai, retrocedam e se acampam diante de Pi-Hahiroth, entre Migdol. Migdol significa torre de idolatria. Durante 430 anos, os egípcios falavam: se você quer uma bênção na sua vida, vá para Migdol. Lá tem todos os nossos deuses, tem as estátuas de todos os nossos deuses. Ali é que está a bênção. Deus estava falando: quem livra, quem dá vitória, quem abençoa não é Migdol, torre de idolatria, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Todo-Poderoso. E ele ainda diz: vai diante, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zephon. Baal Zephon significa Senhor das Tempestades. Eles tinham também a superstição de que, quando ouvia-se dizer: olha, algum animal foi morto ali por um raio, caiu um raio na cabeça de um homem ali, eles falavam: é Baal Zephon, Senhor da Tempestade, aquele que faz com que o mal venha sobre eles. Mas o que que acontece? O que que Deus estava falando aqui para Israel? Olha, não é o Senhor da Tempestade que é o Todo-Poderoso. Não é a areia movediça que está na sua vida que vai te sucumbir. Não é a torre de idolatria que vai resolver. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso. E diz a palavra de Deus que, sendo, pois, no verso 5, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de nos servir? Aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os carros, cavalos de Faraó, seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahiroth, defronte de Baal Zephon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Moisés falou assim: não temas, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E diz a palavra de Deus que Moisés coloca o bordão ali no mar, o mar se abre, Israel passa a pé enxuto, o faraó vai atrás e ele é sucumbido ali pelo mar. O que eu profetizo na tua vida é que essa situação você vai, um milagre vai acontecer, você vai passar pelo mar vermelho e os teus inimigos vão todos morrer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar nas Sagradas Escrituras nesse dia de segunda-feira, e que a bênção de Deus se manifeste abundantemente sobre a sua vida. Diz assim, Mateus capítulo 6, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A verdade, meus queridos, é que Deus fez o coração do homem para ser devoto apenas ao único Deus. No coração do ser humano, ele não tem capacidade de devotar o seu coração toda a sua alma a dois deuses. E na realidade esse texto aqui nos ensina algo profundo da palavra de Deus. De um lado, Deus coloca Jesus Cristo, Deus. E do outro lado, ele coloca o dinheiro, mamon. E eu fico impressionado porque a maioria das pessoas não compreende o que está por detrás do dinheiro. O dinheiro não é apenas uma forma de troca, de escambo. Não é uma relação impessoal de troca. Mas ela tem toda uma característica de divindade. É exatamente isso. O dinheiro, ele roga muitas das características de uma potestade. O dinheiro promete segurança, oferece liberdade, dá poder, parece ser onipresente, reivindica onipotência e exige a supremacia de tudo em nossa vida. Assim, o que acontece é que o dinheiro não é algo neutro. O que está por detrás do dinheiro é uma potestade. É literalmente, meus queridos, um demônio. É o poder invisível que leva agora a homens e mulheres a serem dominados pela cobiça e pela avareza. Por exemplo, nós sabemos que a relação sexual ilícita de prostituição, existe todo um espírito maligno de prostituição por trás que paira sobre aquelas pessoas que estão vivendo nesta prática. Na mesma relação, existe isso na vida dos avarentos, dos cobiçosos. Mamon, ele está por detrás, literalmente, conduzindo, manifestando as suas garras para aprisionar as pessoas. Não é por outra razão que a Bíblia diz que a avareza, na Bíblia, ela é idolatria. Então, Jesus Cristo, ele coloca, nós não podemos servir a Jesus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E a Bíblia diz claramente que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então, o dinheiro ele pode de fato se tornar um ídolo e consequentemente exigir e levar a pessoa a rejeitar os valores basilares como amar a Deus sobre todas as coisas, a família, a questão ética, moral, a saúde. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro que produz todos os males, mas o apego exacerbado a ele, o que leva a pessoa a perder a noção dos limites, fazendo qualquer coisa para obter mais dinheiro. É a máxima, tudo por dinheiro. Essa degradação aumenta à medida que a devoção ao dinheiro é intensificada. O vendedor, por exemplo, mente para fazer um bom negócio. O empresário suborna para ganhar uma concorrência. O trabalhador acaba com a sua saúde em nome do sucesso. O marido perde o seu casamento para ganhar mais e mais. É precisamente nisso que reside o aspecto sedutor do dinheiro. Quanto mais deslumbrado por ele, mais os limites serão quebrados. Por isso, meus queridos, o Senhor Jesus diz com tanta ênfase que o homem não é capaz de servir dois senhores. O dinheiro, o que está por trás do dinheiro, são principados e potestades. É por esta razão que nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas, e nós não devemos viver para ganhar dinheiro, mas nós, meu querido, ganhamos dinheiro para viver. E nesta relação, quanto eu coloco e busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor Deus, o maravilhoso, ele vai, sem dúvida nenhuma, abrir os tesouros dos céus. O dinheiro, sem dúvida, pode ser uma grande bênção. Contudo, para que isso aconteça, ele não pode ser o Senhor da sua vida. Ele não pode ter a primazia do seu coração. Quem tem a primazia, o comando, o governo do seu coração, só pode ser um, Jesus Cristo de Nazaré. E o que passar disso é uma idolatria do coração,